Sucesso! Que aranha é esse, hein, caroça? São três mulheres pra um LX só, é. Agora eu sou um homem sossegado e com certeza um perfeito namorado. Não adianta você insistir, eu não vou trair. Então vamos lá, eu só dá uma olhada. Eu tomo uma cerveja, depois volto pra casa. Chegando lá, era um cabaré, eu de mulher. Sucesso! Assim me balanço. Três mulheres para um homem só. Assim me balanço. Juntos nessa quadra é a melhor. Você vem safado.